acredito na cadeia pros irmãozinhos fora, ó. Quando na pura paz de Deus aí, ó. Monstrão, 713, monstrão, clic-clac, monstrão, pesado, monstrão, cabeças, monstrão, PFD, monstrão, os podrão, monstrão, vai vendo, monstrão, vai segurando, monstrão, Tamandaré, monstrão, Paraná, monstrão, yae, yae, monstrão, monstrão. O rap dos fundão, Tamandaré, periferia, ecoa no estéreo da sede, nas favelas, moradia, no salão, cancha quadra, o estádio contagia, vem ao chão, que é pesadão, o monstro Godzilla, Sick Dogs, os leão, do covil, o ataque, formigueiro, comé, enxame, invadiu a cidade, abala os edifícios, o macacão, King Kong, derrubando aviões na selva, não se esconde, dentes afiados, faminto, tiranossauro, Rex, mental da caverna, porão, barraco, não do triplex, um gigantesco devorador, o tubarão, Jumbarte, balança em mares, onda sonora em toda parte. Vai vendo sociedade, o que você criou. Desafeta injustiças, um revoltado sofredor. Não saiu do armário, nem debaixo da cama. Tá vivão a real, saiu do meio da lama. Sente o drama, tremendo as pistas. Sonzeira nas barcas, estourando as caixas. E a porva se ataca, smoke neuroticamente pra amenizar. Uma vodka no gelo, demorou, vamos brindar. Fortalecido pelos manos, correria das quebradas. Nunca vou esquecer. Tá lá o salve pra rapa. Versículo X3, fortificado sacola jumbo. Som pros irmão, guardas guerreiros, tamo junto. Região metropolitana, os menina acredita. Trincam no que pode, aliados, firmeza das vilas. Indiferente de cor e estilo, é nosso lugar. Corre louco nos morros, bang não vai parar. Indestrutível, incontrolável, raivoso, monstro tenebroso. Derruba, destrói, pisoteia, traçalha, é impiedoso. É o berro, sapeco, corte, a ira, sede, fome, o instinto. O bote, o golpe, a rajada, o estouro, o rugido. Do alto além das nuvens, cobre os céus. Mais poderoso de todos, único fiel. Chacoalha seu corpo, atravessa o coração, a alma. Devastação de for, vai, acredita, tenta, se salva, se salva. Aí ladrão, não esquece de agradecer. Aquele que na cruz morreu por você, moro? Vagabundo, tem que ser monstrão. Pesado, ideologia, o mais mortal. Veneno injetado contra os embalos. Já tô vacinado por Jesus fortificado. Psycho Realm inspirado, cê achou B.O. Então foi forjado, nova ordem mundial. Já não me encontro enganado. Acabou o mundo, um vestígio meu será encontrado. E os vacilão, os pede-brega, os pilantra. Por nós serão caçados, cobrados. Bombes e bichos borram a maquiagem do cenário. Frustra o turista, desmascara o político otário. Ideologia e revolta sempre será a essência. No país da Copa, o Brasil da decadência. De pura aparência, alienação em consequência. Se perde na infância, desespero na adolescência. O rap sujo é protesto, pra nós ficou só os restos. Mundo novo, desonesto, sem forma, vida em um gesto. Agressivo e objetivo, a que o rap incomoda. De pensamento antigo, não me vendo, não abraço a moda. Moro ladrão, é desse jeito tiozão. Verdadeiro até o fim, monstrão. Monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão, monstrão.